origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: sim, é verdade, estamos de volta, eu aqui na bancada. Sinto-se idoso com essas maravilhosas pessoas ao meu lado, essas pessoinhas ao meu lado. Brasileirinhos, aqui. Brasileirinhos. Eu prefiro ser chamado de brasileirinho. Brasileirinhos, também é bom, assim. Também é bom. Brian Rizzo! E aí, beleza? Beleza, Brian. Belezinha. Igor Seco! Fala, meu povo! E aí? E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes! É isso aí! Tudo bem com vocês? Só uma coisa que... Pra variar, a gente já vai começar com um assunto que já não é assim. Sabe uma coisa aqui? Sabe uma coisa que eu não entendo? Não, só uma coisa que eu percebi já. A galera no Twitter tá em chamas. Por quê? A galera no Twitter... Quando a galera do Twitter não está em chamas? Não, tá em chamas. Só quando está dormindo. Tá em chamas com... Não, tá em chamas com a gente. Porque a gente nunca falou aqui as nossas arrobas no Twitter. E mesmo assim, as pessoas acham. As pessoas comentam ou não ouvem, mandam mensagem. O Igor fala qualquer coisa, o pessoal fala, meu povo, não deixa ele falar. É uma bagunça, né? Muito legal isso, né? Então eu vou dar a oportunidade aí pra quem não conhece ou não segue a nossa bancada no Twitter, pra cada um falar a sua própria arroba, né? A minha arroba, né? Não sei se vocês sabem, é não salvo. Arroba não salvo. Sei lá, pode viver as besteiras que eu falo. Existe uma remota possibilidade da pessoa que chegou aqui saber. Saber? O teu arroba, eu acho, né? Que existe. É, porque eu divulgo bastante também. Legal. A sua arroba lá no Twitter, qual que é, Brian? O problema da minha arroba é o meu nome, porque a maior parte das pessoas não sabe escrever meu nome. Como é que é? Eu devia ter mudado Fruvis. Arroba Fruvis, seria muito bom, né? Eu vou ver se tá disponível, se tiver, quem sabe. Mas é arroba blog do e Brian, B-R-A. Puta merda. I-A-N. Ah, não, fodeu já. Escreve Brian no Google, não, só tem eu e o Brian Rodrigues que joga no Grêmio. Ah, é? Com só. I, Brian com I. Com I. Beleza. B-R-A, com I. Você falou, tipo, I-A-N. Lógica com I, não é? Pode não, não é lógico, Y, é. Pode exato. Ser com... Podia ser de qualquer forma menos essa, mas é essa. Igor Seco, qual que é a sua arroba? É Igor Seco. Olha só. Olha aí. Você tá brincando, é mesmo? É, realmente, cara. Olha só, que maravilha. Não tem nenhum segredo. E a galera te enche muito saco lá no Twitter? É, bastante, o cara. O povo fala muito lá no Twitter. O pessoal só chega, aparece, fala meu povo e desaparece. Nunca mais vejo na TL. É a única coisa que eles têm pra falar com você. E Luigi, qual que é a sua arroba? É, eu também sofro do mesmo problema do Brian aí, que é... A maneira como o meu nome é pronunciado, ela não condiz com a maneira como ela é escrito. Isso é culpa então é do pai de vocês. Arroba Luid. Luid. D-E-D-I-E. É, não é Luid do Mário, é Luid. É Luid. É porque Luid. O meu nome, enfim, é uma longa história, quem sabe um dia eu conto. Você já contou, inclusive. Já contei? Eu não lembro. Nos podcasts. Já contou. Já contou. Eu tô não lembrava. Lembra quando você fazia as perguntas do caderno de perguntas? Ah! Aí você explicou o seu nome, cara. Ah, verdade. Foi no primeiro episódio com o Maurício Meirelles sobre briga de escola. A história do meu nome. Bom, então a nossa bancada aqui é formada por Não Salvo, blog do Brian. Sim. Igor Seco e Luigi. Isso. Eu posso fazer um... As arrobinhas. Fazer um jabá além da arroba? Pode, um jabá de podcast? Pode tudo. Que eu estou aí com a gente começando um novo podcast de séries, o Badabing, que eu faço lá com meu amigo nerd rabugento, Rodolfo Castrezana. Então você que é fã do Novo, aliás, tem bastante gente do Não Ovo que achou o Badabing e veio falar pra mim, pô, cara, tá cheio o teu podcast lá no iTunes, eu até assustei com a tua voz. Não, o pessoal é rato de internet. Rato, né, de internet. Então, Badabing. Badabing. Normal. Beleza, a galera acha aí também, procura aí. Gosta de série de TV. Quem quer escutar mais um podcast, vai ter a voz aveludada. Do Lulu! Do nosso Luidinho. O cara falou assim... Eu só ouço se você ficar dando risada. Igual... Pô, mas ia ficar estranho então, galera. O Breaking Bad. O Jesse Pinkman. Eu não sei se vai ficar tão legal quanto aqui, porque aqui é divertimento, alegria e ousadia. Aqui é só... Aqui é ousadia. Aqui é um Twitter antigo do Neymar a cada momento. É só alegria, aqui é só diversão. Se o Carlos Alberto de Nóbrega participasse do nosso podcast, ele ia ter um ataque do coração. É verdade. Não, ele ia morrer aqui na praça. Ia ter um conflito de risada, eu acho que ia morrer todo mundo em volta primeiro. Ele disse que ele realmente ri. Mas lógico, você tem dúvida? Mas você não ri. Você sabe quando a risada do cara não é a verdadeira. Não, porque, sei lá, às vezes uma parada é engraçada, mas o cara dá uma forçada. Ele falou que ele ri daquele jeito lá, que ele é feliz, ele ri mesmo. Ele cara, tem um gif do Carlos Alberto... Que dá pra ouvir a risada mentalmente. É, exatamente. Você vê o gif, você consegue ver, imaginar... Ouvir. Você escuta a voz dele rindo, cara. É um fenômeno. Que ele passa mal naquele gif. Ele, tipo, ele quase morre de tanto dar risada. Eu não sei qual foi a piada, mas eu ri junto. Porque provavelmente não foi nada engraçado. Também. É, provavelmente não teve nada graça. Era o Buiú lá. Ele é tiozão. Era aquele galã do SBT lá. Era uma piada boa, era uma piada. Tem 80 anos segurando o Buiú, ele já começou a dar risada. Você vai ficando mais velho e o nível das piadas que você ri, elas vão caindo conforme a idade. É capaz, então, é capaz. Então, tipo, ele chega lá e conta a piada, ah, não sei o que, o português, não dá, nossa. É, os grupos de WhatsApp de família estão aí pra provar isso, né? Cara, a galera manda umas correntes que puta que pariu. Eu me peguei rindo numa corrente de WhatsApp também que eu fiquei me sentindo mal e eu ri pra caralho. Depois falei, puta, por que que eu tô rindo disso? Deixa eu olhar no velho RG. Já, cara. Quantos anos que eu tô? 28. Ah, já tô beirando a idade. Já começa a rir, já. Não, já começa a rir. Mas o programa de hoje, o episódio de hoje não é alegria, não. Não. Pelo contrário. É tristeza? É o quê? É Pablo? Será que é Pablo da Rocha? Será Pablo que... da Sofrência? Será que é... Adele. Vamos analisar a morte do pai do Simba? O que será que vai ser hoje? Não. Nossa, cara. Nada de... Não, vai chorar. Eu sou alcoólatra porque o Mufasa morreu, só por isso. Eu bebo até hoje pra esquecer essa merda aí. Não, também não é tristeza. É outro nível de sentimento, que é a pessoa que fica irritada. Ah, é irritação, entendeu? Uhum. A gente vai falar aqui sobre coisas que nos irritam, né? Eu já participei, eu até fico aqui discutindo, vamos fazer esse tema, não vamos? Porque eu já participei de um podcast do Decreptus, que é o podcast do Bayer, né? Que é, o editor. É o editor aqui do Não Ovo. É, ele me chamou pra participar lá do Decreptus e tudo mais. Também, ó, quem não conhece o Decreptus, procura aí também mais um podcast pra assinar e escutar. E era sobre coisas irritantes também, bababá, faz uns meses atrás. Só que, no final das contas, a gente não falou sobre nada disso. A gente ficou falando outra coisa. Eu não sei o que aconteceu no meio. O tema era sobre déficit de atenção. É, no final a gente tava falando sobre, sei lá, música hardcore. Isso é uma coisa que te irrita ou não? Quando o podcast... Não é uma coisa que me irrita, porque senão a gente não tinha podcast também, né? É verdade. Porque a gente fica mudando de assunto. Bem observado, Cid. Bem observado? Tem um pessoal no Twitter, agora a gente tá falando de Twitter e eu esqueci de comentar. É. Que tudo que eu tweeto, a galera vai lá e manda reply bem observado pra... Virou um meme. Legal. Ah, que merda, hein? Ah, que merda, hein? Vou fazer uma análise aqui de vocês. É. Porque olhando pra cada um, nos olhos de vocês, aqui o Luiz, o Igor e o Brian... Claramente a pessoa mais irritada da nossa turma não pode ser outra pessoa a não ser o Luigi. É verdade. O Luigi é o cara mais nervoso aqui do nosso grupo aqui. Ele é o caipira, né, cara? Eu sou irritado, eu sou ansioso, eu sou irritado. Você tá irritado com esse meu comentário, não? Não, porque é uma coisa que eu, assim, todo mundo já fala. Tá irritado. Antes da gente ser amigo, eu achava que você era muito bravo, não sei o quê, papapá, bibibi. Eu, por quê? Só porque eu tô sempre falando alto, é que eu falo alto. É verdade. Eu sou ansioso, eu falo alto, as pessoas já acham que eu sou bravo. Que é bravo. Que meu pai... Ah, nossa, que cara bravo. Meu pai tem esse negócio também. Meu pai, ele é espanhol, então ele dá bom dia, as pessoas acham que ele tá brigando já. Acho que tá brigando. É, o tom da voz já diz muito, né, sobre a pessoa. Mas tem coisas que, de fato, irritam a gente. São coisas pequenas, às vezes coisas mínimas, assim, que deixa você nos nervos, né? Cada um, provavelmente, tem alguma coisa específica que irrita, né? Tem. É porque, assim, qualquer pessoa do mundo pode ser um vlogueiro. Porque todo mundo se irrita com alguma coisa. Poderia estar gravando um vídeo falando de, né, reclamando da vida, né, e estar ganhando dinheiro. Mas não, as pessoas preferem guardar esse sentimento para elas mesmas, assim. Tem alguma coisa específica que talvez irrite vocês e não seja algo muito comum? Eu, por exemplo, vou me adiantar aqui, tem uma coisa que me irrita, não é nem... É uma irritação com... Um sofrimento interno, eu não sei explicar direito. Me dá um... Sabe o que é uma coisa que você não sabe nem o sentimento. É aquela coisa ruim. É uma coisa ruim. É uma coisa ruim. Você tem que entrar no Google pra procurar o sentimento. Aí você tem que procurar no Yahoo Respostas. Aí você descobre que você tem câncer. Não é possível. É alguma raiva que é estalar o dedo, me dá uma aflição. Sério? Ah, porque você estala o dedo direto. Não, mas eu fico puto com a pessoa. Não, eu também não gosto, sabe? Eu fico irritado. Mas sabe o que irrita? Tipo, ela estralar o dedo dela, beleza. Nossa, que legal que você faz. O problema é quando ela começa a estralar, ela sabe que você não gosta. Ah, não, mas ela começa a estralar dela. Olha, estrala o pescoço, estrala o pescoço. Ah, não, pescoço? Não, não. Deixa eu comentar, então. O Davi estala o pescoço aqui no QG. O Davi senta mais perto de mim do que das outras pessoas, eu acho. Então talvez eu ouça mais. Mas ele tem uma técnica que ele mexe o pescoço tipo o Majin Buu. Tipo Fat e Family. Estala todos os ossos do corpo dele só pelo pescoço. Só pelo pescoço? É impressionante. É tipo uma dança do Fat Family. É tipo, não sei, cara. Ele torce a cabeça igual igual o Majin Buu. Estalar o pescoço, viu, pra mim, sabe? É algo, assim, é pra terminar a amizade. Mas eu fico com inveja, não, porque eu queria saber fazer isso. Não, pelo amor de Deus. Pessoa quebrar o pescoço e morrer. Não, eu tenho vontade que aconteça. É a vontade estalar. Da pessoa, de repente, tá, e você ajudar só pra morrer. É um estalar de ossos que parece que dá um alívio muito grande. Pra pessoa. Pra pessoa. Pra mim não dá alívio nenhum. Pra mim, não, mas eu queria saber fazer esses ele estalar. Fala assim, olha só, sabe fazer isso aqui e começa a estralar o dedo. Nossa, daí estrala um por um, e aí vai estalando não, um por um. Cada dedo você estrala, tipo, 4, 5 vezes. Não, e você tem 20 dedos, né? Nem todo mundo. Lula tem 19, mas... O Lula estala o cotoco. Ele seria uma pessoa menos insuportável se estralasse dedo, porque ele ia estralar 9. Ele ia ficar tanto tempo estalando dedo. Assim. É verdade. Ia diminuir o tempo. Então, isso é uma coisa pequena, mas que pra mim tem um impacto, assim, que gigantesco. É gigantesco na minha alma. Dói na alma, dói mas na alma. Mas é o tipo de coisa que você se irrita profundamente... E você não consegue explicar para as pessoas isso, porque a pessoa... Ah, como assim você se irrita com a pessoa? E aí fica parecendo que você é a pessoa mais insuportável do mundo. Exatamente. Tem outra coisa também que eu não suporto. Essa eu não consigo nem explicar mais. Gente, eu escuto barulho da pessoa roendo a unha. Me dá um negócio também, cara. Também não gosto. É tipo que aquela nem... Aquela mordidinha que dá quando os dois dentes se encontram. Quando a pessoa erra a unha, nossa. Eu não sei, caralho, não faz barulho. Tem um barulho específico da pessoa roendo. Porque assim, eu não sei roer a unha. Eu não consigo roer a unha. Como assim você não sabe roer a unha? Não, eu não fico, eu não tenho dele. Mania. Não tenho mania de roer a unha. A pessoa que roe a unha, ela come a unha ou ela... Não, ela gosta. Tem gente que come, tem gente que engole, eu acho. Nunca ouvi falar. Gente que engole a unha. Eu acho que deve ter algum problema. Eu acho que economizo bom tempo com o cortador de unha. Eu, por exemplo, não uso o cortador de unha. Você só fica roendo? Na mão eu mordo. Cara, eu tenho... Eu não roubo, porque eu mordo, tiro e excesso. Entendeu? Mas tipo, cuspo. Mas é porque quando você... Cuspo. A do pé eu não consigo porque eu sou gordo. Mas que se eu consigo, deve ser muito divertido, porque a do pé é mais grossa, deve dar mais trabalho. Ah, para com isso, cara. Nossa, cara. Cara, você... A do dedão, aquela unha... Mas a unha, como ela fica depois, ela não fica incomodando, cara. Ela cresce toda desigual. Ela fica tipo um papel mal rasgado, assim. Não, fica cortado, assim. É, por exemplo, vai fazer carinho numa pessoa, quando eu tô com a cabelo abraçado, sente uma unha de gato. Eu passo a mão nela, ela... Eu falei, o que foi? Eu tô fazendo carinho. É uma navalha. Mas você já olhou pra sua unha? Aí eu olho a costa dela, tudo cheio de... É igual gato. Caralho. Mas é uma serra, uma coisa que me irrita um pouco é ficar com a unha comprida. Porque é uma coisa meio mágica que acontece, assim. Porque a unha, ela tá de boa. Do nada. E aí chega um dia do mês que ela tá enorme. Acontece uma mágica. Acontece à noite, só pode. A unha do pé, porque é a unha do pé que eu tenho que... cortar com o cortador. Obrigado pela, porra, pela caralho, sociedade. Cara, eu tô lá, falei, puta, mas foi agora, 2 meses atrás, eu cortei desse tamanho. Pô, faz só 6 meses que eu cortei. Eu começo a cortar a unha, eu corto a unha do pé quando eu tropeço e dou um trupicão. Ah. E aí eu quebro a ponta. Puta, mas dói. Ah, não. Nossa. O meu eu só corto a unha do pé quando eu dou um trupicão e eu quebro a mesa. Eu corto a mesa, tipo um Wolverine, daí que eu vou cortar. Porque eu tenho um problema de queratina muito forte. Meu cabelo, minha unha, cara, ela cresce assim em 3 dias. Já quando eu vejo, já cresceu. Já. É um negócio. Meu pau não cresce. O resto cresce, que é um negócio sem explicação. Eu não sei. É igual os peitos em meninas novas e gordinhas. Crescem rápido. Mas corta o peito? Não. Cresce muito rápido. Cresce do nada. Eu acho que você tá comendo muito frango, é isso. E aí cresce a unha. Só que você não cresce a teta, cresce o cabelo e as cabelo. Unhas. Ah, pode ser. Deve haver estudos aí sobre isso. Ah, com certeza. É a Universidade de Massachusetts. Ah, super deve interessante. Ter todo, toda uma forma de explicar isso aí. Todo dia posta algum estudo diferente, né? É. Ah. Que merda, hein? Ah. Que merda, hein? Tem alguma outra coisa pequena assim que vocês conseguem lembrar que acaba que irritando irrita, vocês? Só que assim, me irrita de segunda a sexta. É trabalhar. Não, é que eu... Que é caixa... É, pô, também. Que é caixa rápido de supermercado. Caixa rápido de supermercado. Nunca é rápido. É porque ele é qualquer coisa. Ele é bonito, ele é fofo, ele é 100% confiável, 100% cego. O caixa rápido é tudo, menos rápido. É verdade. E aí de segunda a sexta eu almoço em, num supermercado aqui do lado... E aí você pega a fininha do caixa rápido, até 10 itens, né? Sim. Só que eu não entendo o que, que acontece com essa porra desse caixa rápido, que na teoria devia ser rápido, que as pessoas entram ali e elas simplesmente empacam. Elas simplesmente empacam e você fica 15 minutos do caixa rápido, e aí os caixas normais, que tá os tiozinhos lá com 70 anos, com carrinho até a boca de vai mais de fralda rápido. Direto, vai mais rápido. É porque o caixa é rápido, mas o atendente é lento, cara. É isso aí. Bem pensado. Bem observado. Bem observado, Igor. Porque agora que eu reparei, eles são sempre treinamentos. Sabe? Eles até gaguejam na hora de pedir o CPF na nota. O cara não sabe nem o que é. Sim. Que é CPF. Parece eu no Rio de Janeiro que pedi a nota fiscal paulista no Rio. A mulher ficou nota fiscal. Já aconteceu essa história, não? Não lembro. Eu pedi nota fiscal paulista, por favor, dela lá no Rio de Janeiro. Mas nem lembrava que era só em São Paulo, né? Paulista, né? Aí a mulher, peraí, vou chamar o gerente. Eu falei, ué? Aí veio o gerente, o que você quer, senhor? Nota fiscal paulista. Aí, não, peraí, vou chamar o supervisor. Aí o cara ficou uma... Enfim. Aí chegou até o CEO da empresa. É, veio, aí veio o dono. De São Paulo. Veio o Ronald McDonald. O funcionário de São Paulo, ele fez. Não, e outra, tem a galera também que não entende o conceito de 10 itens, né? Ah, não. Eles acham que tem, tipo... Pode passar um pouquinho, sabe? Tipo, tem a margem de erro, ou para mais ou para menos. Então, se ele tá com 15 itens ou 25 itens, ele tá na margem de erros. É, não, eu acho que até 12 é aceitável. Eu acho que às vezes um item... Você entra com um carrinho de compra ali, né? É, exatamente, é o que dá para segurar nos braços. Tá na cestinha ali, acho que tá tranquilo, né? Porque não vai caber mais do que isso também, né? A não ser que você compre várias coisas muito pequenas. Aí tudo bem, porque também é bem pequenininho, né? Sim. Aí se você comprar 10 balas, não vale 10 itens, né? Não sei, entendeu? Será que 10 balas vale 10? Ela não vai passar bala por bala no leitor. É uma só vez lá. Só e vezes 10, né? Mas enfim, são coisas pequenas, né? Que acabam irritando as pessoas, isso, assim. E tem outras coisas... Mas isso não é pequeno, cara. Isso é um problema nacional que devia ser corrigido. Não, desculpa. Tá? Não, o caixa rápido tinha que ser... Eles podiam inventar o caixa mega rápido. Mega rápido, que é mais rápido que o rápido. Aí ele ia ser o mais rápido. É uma esteira. Não tem nem... Na verdade, ele ia ser o que o rápido devia ser. Não tem nem fila, é uma esteira não, já. Não, você... Vai jogando os produtos, já vai... E você paga mais caro depois, só pra usar esse caixa. Olha, cara, tem dia que eu gostaria de pagar mais caro só pro caixa rápido ser rápido. Então tá, então a sua irritação é com caixa rápido. Odeio caixa rápido. Né? Eu tenho uma irritação com estalar dedo e unha, roer unha. E vocês, tem alguma cara, instalação? Tenho... Não, alguma instalação? Cara, eu odeio muito quando chove por um motivo, cara. Quando chove é uma irritação? É, porque, chove? Cara, eu sou um cara mais alto que as outras pessoas. Certo, uns 3 certo? Metros. Ó. É, eu tenho uns 3 metros de altura. E ando normal pela rua, as pessoas... O que é ando normal? Ando sabe? Normal, eu ando normal. Eu queria só dizer que eu ando pela rua. Eu ando de costas. Eu ando de moonwalk. Eu ando de moonwalk. Ando normal pela rua. Fazendo moonwalk. Em dia de chuva. Eu imaginei um cara andando fazendo uma dança, assim. Imagina, ele é o único que anda normal na rua. Aí você sai da rua, um tá pulando, outro tá andando com a ou imitando uma galinha. Cada onda do jeito. Dando de ré. Porra, cara, assim. Só que em dia de chuva eu não consigo fazer isso. Tem que ficar desviando de guarda-chuva, cara. É, porque o guarda-chuva das outras pessoas... Desviando das gotas. Ah, o guarda-chuva das outras pessoas fica acima da cabeça delas. E fica no teu olho. Aí fica na altura do meu olho. No joelho. Fica batendo no meu olho o tempo inteiro, cara. É mesmo... Em ponto de ônibus, então, velho, eu fico tipo olhando, o ônibus tá vindo aí. Passa tiozinho, dá guarda-chuvada, tipo, olho só, tipo, tentando ver. Porra, é verdade, né? Isso é um negócio aí pra quem é alto, realmente. Cara, pessoas altas sofrem deve muito ser nossa cidade. Com certeza. Dá pra fazer um podcast só de irritação de pessoas altas. Vai virar o podcast BuzzFeed, né? É. 12 coisas. Esse podcast só vai entender quem mede 2,5 metros. É. Não, eu gosto daqueles posts do BuzzFeed. É, só vai entender quem não é muito alto nem muito baixo. Ah, vai tomar no cu. Como você chega a essa conclusão? Só quem não é muito velho e quem não é muito novo. Porra. Tinha um post que era... Só vai entender quem não é nem loira nem morena. Eu falei, caralho. Isso, é exatamente uma coisa que me irrita. É o título do BuzzFeed, cara. É uma bosta, né? É irritante. Às vezes o post pode ser legal, mas não, o título... Não, tinha uma sigla assim, 12 coisas que... X coisas que só quem gosta de almoçar vai entender. Só eu imagino o molequinho lá na África olhando assim, ah, eu não entendi esse post. Uma mina com linguinha, tá ligado? Pois é, pessoal. Nossa, que post ruim, odiei, eu não odeio almoçar. Pois é, porque não faz sentido o título. Só quem almoça vai entender. É, o mendigo. Ou será que não é? Outra pessoa não pode entender também, cara? Ah, toma no cu, né? Não, mas é o problema, assim, que o BuzzFeed... Tudo bem, é o site nasceu assim, ele é assim... Tudo bem, a gente pode gostar ou não gostar, mas a gente tem que admitir que, né, faz o sucesso que faz, enfim. Mas o problema é quando outros sites começam a copiar a fórmula. A BuzzFeedização. E aí você vê sites, por exemplo, a Folha de São Paulo. 16 fatos sobre o ataque terrorista, sobre o ataque terrorista de Paris que vão te deixar... de boca aberta. Ah, então, aí entra num ponto interessante. Aí o 13º, você não vai acreditar. Exatamente. São os títulos sensacionalistas. É pior, eu acho que pior do que a BuzzFeedização, que é fazer lista, são os blogs que fazem, os blogs e os sites que fazem títulos que é pra pessoa clicar. É o que a gente chama de títulos incríveis. Títulos incríveis, é. Que o título é tão incrível que você... Tem a galera que bota um parênteses, assim. É. Tipo, você não vai acreditar no que esse homem fez quando encontrou o cachorro na rua. Aí bota um parênteses. Eu chorei. No título, né? No título. Eu chorei. O editor chorou. O editor chorou. Eu não aguento, mas isso é uma coisa que realmente me irrita. Vocês que trabalham comigo, vocês sabem que eu fico irritado. Com marca tentando ser engraçadalha, sabe? É. Aí esses dias tava lá. Folhas, Global, sei lá. Ah, olha só a história da mulher que perdeu os dois filhos no desastre de Mariana. Aí botou um emoji triste. Falei, caralho, nossa, caralho, senhora, Cília, você vai noticiar essa merda com um emoji? Meu Deus, tem um pouco de noção, cara. Vocês são um site jornalístico, vocês não são um BuzzFeed. Entendeu? Essa coisa me irrita, me irrita no nível. E quando você tá com problema, por exemplo, você tem uma conta num banco, né? O meu banco, que eu não sei porque eu tô nesse banco ainda. Ele é cheio de fazer gracinhas. Fazer piada. Ah, meu Deus. E aí um dia eu tava com um problema, cara, no meu banco. Falei, ô fera, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, tô pagando um monte de juros por ano aí pra ter cartão, pra ter conta. E ele não me respondia. Aí eu fui ver, ele tava comentando a Brasil Game Show. Eu, tipo, ai, kkk, quem tá jogando Street Fighter? É, cara, esses dias... Você é um banco, você não é um adolescente. Esses dias eu tentei falar com o meu banco também, eu tava tentando resolver um problema. E eu, desesperado, mandando DM, mandando mail, eu falando, cara, fala comigo. Aí abri. Banco, fala comigo, banco. Imagina, você puxando o banco. Ô, caralho. Ô, mano, fala, cara. Ô, porra. Aí fui ver a TL e ele tava postando memes, tá ligado? Dando risadinhas e postando memes. Eu, mano, você foda. Não é não salvo, porra. Sou assim, foda no atendimento 24 cara, horas. Cara, o meu banco já me mandou uma DM me chamando de dorminhoco. Ué? Porque eles me ligaram pra resolver um problema que eu tinha reclamado. Eles me ligaram, acho que era 9 da manhã. Você e tá aí bem. Eu tava de fato dormindo, mas. Aí eu não atendi, cara. Aí passou um tempo. Aí passou um tempo e eu mandei uma DM pra eles e disse: ah, eu tava aguardando uma ligação e tal. Só que me ligaram e. Muito cedo. Não me ligaram muito cedo e eu não vi o telefone tocando. Aí eles mandaram: ah, você é dorminhoco. Vamos ligar de novo daqui a pouco. Aí eu falei: ah, beleza. Nossa, já ia responder isso. Não, eu nem respondi. Filho da puta. Eu jogo o computador. Fala direito comigo, caralho. Eu não vou nem falar qual que é o meu. Já tinha que ter mandado uma assim: você sabe que eu sou porteiro, trabalho de madrugada. Eu não posso dormir a hora que eu quiser. Minha mãe morreu, fiquei no velório até de manhã. É, já mandava uma dessa, o banco ia falar: caralho, eu ia botar dinheiro na tua conta. É, eles iam te dar o bônus. Cara, iam botar um bônus. É meio irritante isso mesmo, né, cara? São irritantes. Irritações novas, são irritações da internet. A internet, ela proporciona momentos irritantes. Mesmo porque, né, se as pessoas estão na internet, parece muitas vezes só pra reclamar. A ideia é reclamar, a ideia é se irritar com alguma coisa. Gostoso, ah, com certeza. Sabe por quê? Porque você encontra pessoas que compartilham da mesma irritação aí que você. Que tá. Óbvio, aí exatamente. Que tá. Eu não sou uma pessoa muito fácil de irritar. Eu geralmente relevo a maioria das coisas que me irritariam. Eu sou um cara bem tranquilo também, eu acho. É, eu sou bem tranquilo. Só que tem algumas coisas, por exemplo, aquela velha história de... Como que o Luiz chamou aquele dia? Conto os cristãos. Belas histórias cristãs. Cara, quem compartilha belas histórias cristãs me irrita um pouquinho. Irrita? Eu acho legal. Não, mas aí depende de quem é a pessoa. Se vocês compartilharem, eu sei que vocês estão compartilhando com uma outra... É, exatamente, com uma outra interpretação. Agora, se uma tia minha compartilha e me marca, aí eu fico meio irritado. Não, eu tenho eu mando a bem, eu não vou ficar irritado com a minha tia, coitadinha. Eu tenho um gerente do banco que ele me manda... Vai Corinthians, todo jogo. Olha. E ele nunca me perguntou se eu sou corintiano. Ele simplesmente manda. Não, mas ainda assim é o gerente do banco. Quando o Corinthians é campeão, cara, ele mandou umas 10 imagens da televisão dele. Cara, eu não sei se ele tá me confundindo com alguém. Exatamente. É um cara que tem o teu contato pessoal. Tem. Tá, então. É, o gerente ele do banco. Se considera íntimo. Isso é uma coisa que irrita um pouco. Pessoas que se consideram íntimas. Não, tudo bem. Vai, manda um piar se eu fosse palmeirense. Daí eu ia ficar meio puto. Mas ele deve saber. Ou ele acabou descobrindo aí meio que sem querer. Enfim, que bom, né? Pode ser. Um negócio que me irrita também, ligado a futebol, é eu não discuto futebol. Uhum. Eu torço pro meu time, é que nem religião. Você torce pro time, você não vai chegar pro muçulmano e falar, ô, meu amigo, vamos virar evangélico? Melhor não, até porque eles explodem. Senão você vai morrer explodido, é. Você vai acabar em vários pedaços. Não é bem assim que acontece, né? Então, o futebol também, acho que é a mesma coisa. Você não fica tentando ficar enchendo o saco do cara, porque ele não vai mudar de time, velho. Então, isso também é uma coisa irritante, é dois fãs de um time. O Corinthians e o Palmeiras, eles discutindo... Ai, mas eu sou campeão mundial. Ai, mas você é Copa Band. Ai, mas você rebaixou. Ai, mas você também. Aí, tipo, ele sempre discussão. Pois é, foda-se. Eterna, meu Deus do céu. Foda-se, quem ganha o título tal. Quem... Não tá, os números não querem dizer nada pra eles pra chegar à conclusão e parar de discutir. Eles tentam... tirar o valor do título do outro pra fazer valer o título que ele tem. Mas o problema é que é uma timeline de discussão assim que ela é igual em todos os lugares. Tipo assim, começa com a provocação e ele rebate. Ah, o São Paulo é o Bambi. Ah, mas ele tem 6 títulos. Ah, mas ele é o Zumbi Mundial. Ah, mas ele tem 3 Libertadores. E aí vai aquela escada de argumentos que é a mesma coisa sempre, cara. E ficam horas. Enfim. Então, daí por causa do futebol, que uma coisa que me irrita muito é torcedor de janela. eu tenho um vizinho que grita. Eu fico puto, cara. Porque o cara, às vezes, não tá nem vendo o jogo dele, do time dele, do adversário, e ele tá comemorando e fica gritando. Exatamente. Já. Cara, mas eu fico irritado de uma maneira que eu falo, caralho, não é possível que o cara seja babaca ao ponto de ficar na janela gritando. Eu tomei um susto na final da Copa do Brasil, quando eu tava jogando o Santos contra o Palmeiras, né? Foi isso? E eu esqueci que era quarta-feira, eu tava em casa, sentado... eu esqueci que tinha futebol, que é o campeonato... O campeonato brasileiro tá no final, e o meu time não vai mais ganhar nada, até porque o Corinthians já ganhou. E aí, cara, eu não tava ligando pra futebol naquele dia, e eu tava vendo televisão de boa, esqueci que tava passando futebol. De repente eu escutei um grito absurdo na janela de casa, eu falei, caralho, alguém morreu, o que aconteceu? E aí passou aquele grito, ficou tipo 2 segundos de silêncio, e aí o cara gritou gol. Aí eu falei, porra, filho da puta, que susto. Ele só deu um aaah! Não, ele gritou assim, exatamente, ele deu um puta grito. Ah, falei, você falou, caralho, tomou um tiro, gol. Na casa da minha mãe, em Palhoça, lá a gente tem um vizinho que é o Nego Roma. Nego Roma? O Nego Roma, ele é um cara de uns 3 metros de altura, uns 3 de largura, ele não é gordo, ele é forte. Entendi. Tá ligado? Ele tem uns 50 anos de idade já. E ele é torcedor do Figueirense, cara. Quando o Figueirense faz gol, parece que ele tá gritando dentro de casa, velho. Ah, mas tem que gritar tá também, ligado? Né, velho? Não. Quase nunca faz, quando não. faz tem que berrar mesmo. Cara, aí ele sai na rua apitando vuvuzela, gritando gol, cara. Vuvuzela? É tipo o final da Copa do Mundo. Não, às vezes você se excede, é normal. Ele tinha vuvuzela antes da Copa vuvuzela existir. Sim. Do termo vuvuzela existir. Ele inventou a vuvuzela. Não, às vezes você gritar, futebol, não sei o que, você tá empolgado ali com a situação, é normal, né? Às vezes é um sentimento ali que você quer botar pra fora, mas você tá vendo o jogo, você acaba gritando, acontece. O que me irrita é você ir pra janela, gritar, não é porque você teve um sentimento de explosão, não. É porque você quer irritar alguém. Não, isso eu concordo com você, entendeu? É foda. Porque você quer irritar alguém. Ele não torce pro time, ele torce contra. É, exatamente. A gente tinha, aquele que já contou do vizinho São Paulino. A gente já contou isso, né? Já, o Corinthians ia jogar, o cara ia ficar na janela, e o cara ficava gritando. Caralho, dependendo do clube, dependendo do clube pra que o cara torce, a única chance que ele tem de torcer alguma coisa é contra o adversário. Porque o time dele não ganha nada, não participa de nada, o que ele pode fazer pra ver futebol. É extremamente irritante. É isso. Cara. Pode ser. Imagina pode o São ser. Paulo jogando, eu tô lá na janela dele. Bambi! Gritando, cara, atrapalhando o maluco. Teve um. Quando eu era pequeno, teve um vizinho meu. Acho que o Corinthians perdeu, sou corintiano, né? O Corinthians perdeu. Só que assim, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, tá ligado? O Corinthians perdeu, só que eu sou criança. O cara, o adulto, me encontrou no prédio lá e me deu um berro. Não sei o quê! Deu um berro! Cara, tipo assim, sabe? E eu era criança, tava com meu pai, e eu comecei a chorar, porque eu não sabia nem o que tava acontecendo. O cara gritando. É, eu não sabia nem o que tava acontecendo. O cara deu um berro na minha cara. Meu pai ficou puto, de um jeito. Aí você adivinha o que meu pai fez? Meu pai foi numa loja, comprou não sei quantos rojões e botou na porta do vizinho. Caralho, velho. Aí ele fez igual, sabe igual o desenho animado? Ele fez um pavio e levou descendo a escada. E aí teve o jogo do time do fulano lá, que já tava perdendo 2-0. Ele acendeu o pavio, voltou, correu pra casa. Tom Jefferson. Cara, estourou. Uma bomba no prédio, na porta do cara, que quase caiu a porta do cara. Até hoje ninguém. Por isso que os prédios são é tudo torto, então, né? É. Isso é uma vingança comum lá em Santos. Não, até hoje. Ninguém descobriu o que tinha acontecido. Mas até hoje, agora quem tá ouvindo aí, que era no meu prédio antigo da Vergueira, já sabe. Foi meu pai que botou, cara, ele explodiu o prédio praticamente. Ah, mas vizinho é tão irritante que a gente tem um podcast só pra falar mal de vizinho. Ah, pois é. Vizinho. Não, vizinho é uma desgraça. Enfim, são coisas irritantes aí que acontece e realmente vizinho é um negócio que, né, já é irritante. Que merece só um programa. É, já é irritante por si só. Tem mais alguma coisa aí que vocês lembram, assim, ou até mesmo na internet, né, que puta, que... lembrei de uma coisa que me irrita na internet. O que que é? Inclusive, esse dia eu fiquei até triste em saber que um dos caras que fazia isso tá mega famoso no YouTube, que é aquele cara que, vê meu vídeo aí. E manda um reply. Vê meu vídeo. Aí, beleza, cara. Aí passa o outro dia, ele grava mais um super vídeo. Aí ele, já viu meu vídeo? Ei, já viu meu vídeo? Ele não se conforma em tweetar pros seguidores dele. Ele quer te obrigar, velho. Ah, e às vezes a gente já segue a pessoa. É, não. Eu sigo o cara, ele não precisa mandar. E aí, já viu meu vídeo novo? Olha só, vídeo pode novo. Pode falar no canal. Quem é, não, né? Não. Vídeo novo no canal. No e-mail. Eu lembro, cara, curioso. Eu sei vários exemplos. Nossa senhora, quando a gente tinha o contato, quando eu cuidava do contato do Não Sal, logo quando eu cheguei em São Paulo. Às vezes isso. Que isso aí o YouTube no Brasil tava começando a. Né, foi 2011, 2012, tava começando os vloggers estavam surgindo. E aí, velho do céu, cara, era sem parar aqueles malucos. Ô, posta meu vídeo. Não, é legal assim. O nome do canal era João Gamer. Aí o e-mail era João Gamer. Olá, Cid, achei esse vídeo, acho que você vai adorar. Olha esse cara. Olha esse cara, que demais. Ele se chama João, o e-mail dele é João. Ué, peraí. Epa, você tá indicando você mesmo? Zequinha Minecraft@gmail e envia um vídeo do canal Zequinha Minecraft. Oi, Cid, acho que esse vídeo tem tudo a ver com o seu conteúdo. É legal que ele, tipo assim, os caras falam assim: não, tem tudo a ver com o seu conteúdo. Cara, não tinha nada. Tem nada, velho. Geralmente, só quer aparecer de alguma geralmente quando começa com a frase tem tudo a ver com o seu conteúdo, não tem nada a ver com o conteúdo. Tem. Geralmente não tem. Ele é menos digno que, por exemplo, tem aqueles caras que ficam lá: ô, compra meu CD aí na rua, né? Compra aqui 10 anos só. Sim. Esse cara é digno. Agora, se ficar, puta, me enchendo o saco. É spammer, né? Vira spammer. Enchendo o saco, velho. O que ele pensa? Será que ele pensa, puta, eu vou mandar esses vídeos pra 300 pessoas aqui no Twitter? Provavelmente amanhã eu estarei famoso. Eu acho que é a única lógica que ele consegue enxergar na frente dele. É, às vezes o cara ele nem percebe que ele tá sendo chato. Tinha um cara no... Por isso que ele é irritante. Tinha um cara, eu falo o nome, não tem problema não. Tinha um cara no YouTube que se chamava Anônimo Famoso. Lembra desse cara? Eu lembro. Vou falar o nome do cara, o nome dele é Anônimo. Anônimo Famoso. Mas ele era famoso. Era um YouTuber. E aí ele fazia vídeos, os vídeos eram legais, cara. Os vídeos não eram, assim, tipo, ruins, não eram ruins, eram bem, ele se esforçava lá na produção e tal, tanto é que a gente já chegou a publicar vídeo dele, o primeiro vídeo dele lá, que ele fala de Orkut e tal, só que o cara era tão chato, mandava tanto vídeo e toda hora, toda coisa que eu escrevia, ele, mas e aí, já viu não sei o quê? Cara, que você vira uma pessoa insuportável. Gente, tô aqui no velório da minha mãe, meus pêsames, aproveita e vê esse vídeo meu falando sobre luto. Sobre velório, porra, mano. Sobre coisas pra não, como peidar no velório, vê o meu vídeo aí. A tag do morto. Desafio do morto. Desafio da cova. Sempre assim, ele sempre encontra um jeito de encaixar o vídeo. Ele fica só. Eu imagino uma sala de controle com 20 monitores prestando atenção em todo mundo do Twitter. Ah, meu Deus, esse cara tweetou. Deixa eu ver que palavra que tem ali. Professor. Que eu tenho de vídeo de professor, foda, né, aqui? Cara. E aí ele vai e manda um vídeo, sabe? Ah. Que merda, hein? Ah. Que merda, hein? Uma outra coisa que me irrita, que é praticamente no Facebook, né? Só no Facebook, que é resposta com imagem. Cara, isso é uma tristeza. A pessoa, velho, que ela não como sabe escrever. Assim? No chat ou nos comentários? Nos comentários. Nos comentários. É, tipo, você faz uma publicação aí qualquer, tá, e o cara, ele não sabe. A pessoa não sabe mais escrever. Ela, uhum, não sabe que ela pode escrever. Então o que ela faz? Ela vai, entra na pasta imagens engraçadinhas para Facebook, sim, que ele, sim, tem, sim, no desktop lá. Seleciona uma imagem aleatória, uhum, cai a cara do Michael Jackson. É, cai, aquela do Michael Jackson no cinema, comendo pipoca. O cinema comendo pipoca. O cara seleciona qualquer imagem, uhum, aleatória. E comenta como é. Cara, isso me irrita. Ou é uma foto do Osama Bin Laden falando que é por isso que ele explode as pessoas. É um comentário qualquer, assim, é só uma imagem que ele achou engraçada e encaixa em qualquer coisa. Não é à toa que os comentários do Facebook, da fanpage do Não Salvo, são bloqueados pra imagem. É por causa disso, porque senão as pessoas viram retardadas. Automaticamente. Elas já são retardadas, elas só precisam. Ficam mais retardadas. A gente não pode dar incentivo. Mas praticar. Eu me irrito mais com emoji, cara. Eu tô numa fase. Anti-emoji? Nossa, cara, eu odeio o emoji. Quer dizer, não é que eu odeio o emoji. Pela época do MSN, a gente usava os emojis. Mas na época do MSN era pior, porque não quando era, salvava. Cara, não, mas era assim, ó, depende do uso. Tinha aquele emoji maior, wink, que quando... Eu acho que não era o wink. Não, acho que eram vários emojis que faziam o wink, emoji só. O wink era aquele que aparecia grande na tela. Era um porquinho coçando a bunda. Isso. Mas quando salvava... Era um molequinho peidando. Um borracheiro coçando a bunda. Salvava, tinha um borracheiro coçando a bunda, tinha um porquinho que ficava dançando na tela. Aquilo era legal. Tinha um beijo. O foda é aqueles que dá pra salvar e aí tu escolhia um atalho no teclado pra salvar. Ah, verdade. E aí a pessoa usava um atalho que eventualmente seria uma palavra. Então tinha gente que escreveu uma frase que era só emoji. Cara, eu lembrei de uma história com isso agora. Muito bem lembrado. Bem observado. Isso era muito, muito. O nome dele é Marcos Paulo. E aí ele foi usar o MSN na casa de um brother nosso que tinha internet. Né? Tinha rápida, tá? A gente era tudo à discada. 2004. Internet rápida de 650k. Que era pau. Aí quando a gente tinha pau, era um carinho mostrando pinto assim. Um pauzão que era maior que pintão e tal. Aí ele tava conversando com a menina. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome dele? Marcos Paulo. Marcos, o cara é. Nossa, seu grosso! Não sei o que. A menina tá offline, que bloqueou, né? Cara, isso era muito ruim. Marcos Paulo. Eu tinha uma amiga que salvava vários assim, e aí ela tinha um que era o oi, tinha um que era o tudo, tinha um que era o bom. Aí ela mandava um oi tudo bom, que era três emojis, que não tinha nada a ver. Tinha gente que salvava uma imagem pra cada letra. Não, aí a pessoa ia escrever, cara, virava um arco-íris na tela e às vezes não carregava uma palavra. Virava uma confusão. Você tinha um ataque epilético lendo esse tipo de coisa. Tinha muito, né? Falando de MSN, eu lembrei de uma coisa que me irrita, essa de verdade, assim. Que surgiu lá na MSN e se estendeu ao longo das demais redes sociais, que é a pessoa que manda indireta. Pessoa que manda indireta. No MSN, a galera botava no subnick, né? É pra isso que servia o subnick, né? Mas na internet não serve pra isso. Cara, no Twitter, eu já dei um follow em algumas pessoas. A internet toda é uma grande indireta, eu acho. Eu achava que era. Não, mas eu já dei um follow em algumas pessoas que cada tweet dela... Porque, assim, existe o tweet que tu vai twittar pra informar alguém de alguma coisa, pra comentar sobre algo que tá acontecendo, e tem aquele tweet que claramente é pra alguém responder perguntando por quê. Certo, que o cara escreve assim, nossa, odeio isso. Só que ninguém tá falando sobre nada. Assim. Não, eu gosto ele quer que alguém vá lá perguntar o quê? Eu sou o único que não gosta de X. Cara, você é o único. Tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Será que eu sou o único que não gosta de uma pasta no arroz? Não, você deve realmente ser o único, né? Você é um floco de neve especial caindo dos céus, assim, ó. Deus mandou você é único. Seu DNA é único, cara, seu tipo sanguíneo é único. Quando você único. Foi feito, Deus falou, você será o único. Você será a única pessoa a odiar isso. Nossa, eu mas sou ninguém o único no mundo. Que não gosta do Não Salvo. Tem uns comentários. Será que eu sou o único brasileiro? Eu fui o único que não ri. Sim, cara, você foi o único que não ri. No mundo inteiro. A gente passou esse vídeo em todos os canais do mundo e chegamos à conclusão que você é o único que não mandou avisar. Que me irritava. Esse prêmio, pô. É o que você falou de MSN, tinha um negócio que me irritava bem no MSN, que era aquele ícone que mexia a tela, que era de atenção. Ah, o chamar atenção. Chamar atenção. Era tão legal, eu queria um tanto desse no WhatsApp, cara. Nossa, imagina que inferno, cara. No WhatsApp as pessoas passaram a adotar a medida de quando você lê que apareceu o íconezinho azul de lido, aí a pessoa manda outra mensagem. Isso. Aí ela fica mandando até você responder. Nossa, já sério? Fui, cara, eu bloqueei. Ainda bem já que eu não converso com muita gente. Eu já bloqueei a minha mãe por causa disso. Cara, como assim, cara? Você bloqueou a sua mãe, é porque a coisa é séria. O filho desnaturado. Acho que ele bloqueou a mãe dele porque eu falei pra ele lá do McDonald's que ele descobriu a verdade. Pode ser, pode ser. É, o galera tá caindo de paraquedas, tem que escutar todos os podcasts. A gente começou a brigar aquele dia, eu não quero falar sobre isso. Ah, grupo de WhatsApp não irrita vocês? Cara, eu não participo tanto. Eu nunca consegui participar de um. É só o Luigi que é o atiçado aí que participa. Ah, eu tenho os atiçados, vamos ver. Pra vocês terem noção de o quanto me irrita grupos de WhatsApp, uma vez me adicionaram num grupo, quando eu era solteiro, de que era só, tipo, umas meninas que gostavam de mandar nude no grupo pra galera ver. Ah, é? E, cara, eu não aguentei ficar 24 horas no grupo. Mas porque a galera ficava falando pra caralho um monte de coisa que não tinha nada a ver. E até tinha as fotos. Eu só queria ver tetas. Cara, não, eles me adicionaram sem eu pedir pra entrar no grupo. As meninas, de fato, mandavam umas fotos legais. Só que, cara, não valia a pena ficar no grupo porque era muito chato. Todo tempo tinha uma notificação lá. E aí tu ia ver a notificação e era... Caralho, é peito. Não, eram 50 mensagens. Não tem como acompanhar. Eu não consigo. Pô, lá 50 mensagens pra ver um peito. Eu não consigo. Até hoje eu não participo de nenhum grupo. E todos os grupos que eu participo, se abrir, só tem eu, que é o grupo que todo mundo saiu e eu fiquei. Que triste. Não, porque a galera se move, abre rodinha, chega. Não, tipo assim, ó, tem o grupo do, sei lá, da Campus Party 2014, que a galera criou aquele grupo pra combinar a Campus, acabou a Campus, todo mundo saiu e eu fiquei. Então eu tenho uns 5, 6 grupos assim. Entendi. Eu tenho então uma coisa que irrita é o Brian. A galera sai do grupo. É, porque às vezes a gente irrita alguém também, então existe essa possibilidade, né? Ah, a gente tá falando aqui de coisas que irritam a gente, né? Ai, meu Deus do céu, como eu fico irritado com Minions, como eu fico irritado com não sei o quê. Mas às vezes a gente tá irritando os Minions, a gente que tá irritando as pessoas, né? A gente tá irritando e não sabe que tá irritando. Ah, eu sou irritante, cara. A Camila, isso a gente sabe. Tá quase louca comigo, cara, porque... Mas eu sei, tudo que eu faço irrita ela, tô achando que eu tô com a pessoa errada. Tá, Luigi, cala a boca, cara. Tá, Luigi. Ah, é, até irritando o Igor. Você tá irritando o Igor aqui. Mas é, às vezes a gente irrita a pessoa e a gente não... Isso que é foda, né? A gente descobrir por que que a gente não tá sendo aceito naquele grupo, às vezes é complicado, né? Ou quando você muda de escola, ou você... Sabe aquele momento que você precisa se enturmar? Cara, eu nunca tive esse problema. Eu acho que eu sou meio autista nesse sentido. Você nunca teve amigos. Porque, cara, eu sempre preferi, principalmente na escola, porque eu não entendia muito bem porque que eu ia na escola. Eu me considero um vencedor por ter saído da escola, inclusive. Porque eu tinha vontade de desistir na quarta série, que nem o Igor fez, assim. Ah. De sair, porque eu não entendia direito. Então, eu ia fazer o que tinha que fazer e ir embora. Só que daí lembra que tem que ter um futuro, menos o Igor. Não, o Igor se deu bem. Ele saiu. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno... O Igor tá aqui, não sei se é positivo ou não. É verdade, mas é difícil quando manda ele assinar o nome dele no Lerite. Daí ele sente falta de não ter terminado. Depende pro familiar que você conta, eu me dei bem ou não. Eu, quando era pequeno, ficava irritado de brincar com outras crianças. Eu gostava de brincar sozinho. Você era o dono da bola. Não era o dono da bola, era, por exemplo, assim, comandos em ação. Bonequinho, né? Eu ia brincar de bonequinho, eu ficava puto porque eu andava com os bonequinhos no chão. Uhum. E fazia as historinhas no chão. Agora tinha cara que pegava o bonequinho e voava e pai, batia no ar. Não respeita a lei da física, cara. Os caras não entendiam o roteiro da. Não entende a gravidade. Como assim esse boneco tá voando? Ele não voa. Mas e o cara tinha um boneco do Dragon Ball? Não! Como dizer ação? Ele é um cara vestido de bombeiro com machado. Pois é, como é que ele vai voar? Mas eu ficava irritado de uma maneira de que eu pegava as coisas e falava, vai tomar no seu cu, você não sabe brincar, e ia embora. Puta, aí ninguém queria brincar comigo por causa disso. Porque eu tinha regras pra brincar do meu jogo. Era meio que tinha assim. Tinha um roteiro pra seguir. Legal. Eu tinha a vantagem de que os meus amigos e primos todos brincavam certo. A gente brincava tudo no chão e todo mundo respeitava. Ó, ele só pode voar se ele for Goku. Você pode voar. Ok, você quer voar com fulano? Beleza, mas tem que ter um porquê pra ele voar. Exatamente. Tem que ter alguma coisa ali. O que é que ele tem? Uma mochila? Eu gostava de brincar sozinho. Não, brincar sozinho é a melhor coisa aqui. Eu gostava. É porque as pessoas que viram criativas no final das contas são pessoas que brincam sozinhas, né? São pessoas... Os assassinos de cinema também. É o que dizem por aí. Mas você pode escolher dois lados, lado bem e lado mal. Em algum momento você vai ter que escolher. Será que você é uma pessoa criativa ou você é um assassino? Um assassino. não sei. Ou você é simplesmente um idiota. Que tá... Ou um assassino. Ninguém suporta perto. Ou um assassino. Não, é que geralmente o idiota ele se incomoda sozinho. O cara é solitário, ele fica pagando assim, não, porque eu sou. Eu sou gótico. Eu gosto de ficar sozinho, mas não é que ele gosta de ficar sozinho, que ninguém, é que ninguém quer ficar com ele. O cara é irritante. Eu fico sozinho por opção, só que é pela opção dos outros. Eu sou solteiro, convicto, não, cara. Ninguém quer te namorar, é por isso que eu sou convicto. Pode crer, né? É porque é uma maneira fácil de você aceitar que tem problemas, tá ligado? É. E aí você fala, então tudo bem. Aí vocês colocam acima do problema. Não, é porque eu quero. Ah, que merda, hein? Ah, que merda, hein? Pra gente terminar aqui o papo sobre irritação, eu vou fazer um teste com vocês, beleza? Opa, teste de irritabilidade. É um teste de irritabilidade, exatamente isso. Bem observado, Breno. É um teste de irritabilidade onde eu vou falar uma palavra... Tá. E se alguém tiver uma objeção, fala eu. Ok. Entendeu? Fala, me irritei já. Só de falar essa palavra. Pode ser? Pode ser. Então tá. Bom, a lista é o seguinte, vocês entenderam, né? É bom também porque a pessoa que tá ouvindo, o Não Ovo agora, fala eu junto, entendeu? Aham, no trem. Tá no trem. Tá no culto. Dá um berro. Eu! Tá na aula de história. O pastor no culto vai falar, aqui precisa de uma salvação. Quem aqui vai doar um carro? Eu! Cara grita sem querer. Leilão do gado. Vamos lá, presta atenção, hein? Frozen. Não. Ninguém? Não, tranquilo? Não. Kéfera. Não. Eu! Briga de que lugar é mais frio? Eu. Ah, puta, isso é foda. Isso é horrível, cara. Vendedor de pamonha. Eu. Não. Que chato, vendedor de pamonha, velho. Minion. Não. Não? Flanelinha. Ah, irrita. Eu não tenho carro. Então eu também não, mas eu fico puto quando eu tô de carona. Você tem que descobrir a regra, que a regra é falar eu, Brian. Ah, desculpa, eu. Isso aí me irrita. Isso aí, eu não sei. Pedir o último Trident. Eu. Spoiler de filme em rede social. Não? Gente com perna inquieta. Sabe o que fica com a perna inquieta? Eu não falo nada porque eu tenho perna inquieta. Inclusive, no cinema uma vez, eu já falei pro Luigi. Porra, Luigi, para com essa perna, caralho. E por último, latino. Eu. Eu não. Latino não. Latino não. Eu acho que se a mãe dele tivesse aqui, até ela ele se irrita com ele, ó. Pois é, chega então, senão o pessoal vai ficar muito irritado. Ainda mais depois que você fala latino. Latino. A galera já lembra do latininho também, no Gugu. Ai, que tadinho do latininho. Procura latininho. É Faustão? Procura latininho no YouTube, só pra você ficar mais irritado ainda. Latininho, procura. Você vai ficar. Um BO tão grande. Vai ficar bravo. Vai, sabe o que imagina? Conhece, vai ficar nervoso. Eu imagino um chileno anão. Cara, melhor você ver que você passa a ficar irritado. Enfim, terminamos mais um Não Ovo aqui. Eu quero deixar bem claro também para as pessoas que nos ouvem aqui, para assinar o feed, né? Porque às vezes o pessoal escuta por causa do link, vê o link rolando na timeline, não sei o quê. Mas uma coisa que tá me deixando muito feliz, Brian, você que acompanha o Twitter junto comigo do Não Ovo direitinho e tal, é que, cara, cada postagem que a gente publica no Twitter do Não Ovo tem muito RT. Tem bastante. Tem muito RT. Tipo, a gente bota um episódio lá com a capa, a galera 30 é RT, sabe? O pessoal participou bastante. É verdade. Sim, acho muito legal. Então pode dar mais RT, não vai cair o dedo, é tranquilo. Então pode continuar colaborando. E aquela dica de ativar a notificação é boa. É boa, porque a gente não fica tweetando bobagem lá. Não, a gente só tweeta quando utilidade. Tem episódio, só quando tem alguma coisa realmente interessante, alguém manda alguma participação legal. Sim. Enfim, fica a dica aí e, ó, por favor, não se irrite, tá? Obrigado mais uma vez. Falou. Respira fundo, conta até 10 e vai tomar um suco. Começa de assunto? Sobre um não, tema porque senão não tinha, a gente não tinha podcast. Ah, é verdade. A gente fica mudando de assunto toda hora, então é meio... Caralho, derrubei tudo aqui. É meio... Caralho, peraí, deixa eu falar de novo. Pergunta isso de novo pra mim.